Eu cresci ouvindo, não vai por esse som, que o blues é escuro, que faz tudo ficar pior. Mas mesmo criança eu senti essa chama, um fogo escondido que queimava sem fama. Eu guardava o violão atrás da porta, tocava baixinho só quando a casa dormia. Era um segredo tão meu, tão profundo, que parecia errado e ao mesmo tempo vida. Mas toda noite ele vinha sempre igual, um lamento antigo, quase sobrenatural. O som batia na janela como vento e mexia comigo mais do que eu admito. Eu tentava correr pra longe desse gosto, mas quanto mais corria, mais vinha o desgosto. Porque a verdade é que esse som me entendia de um jeito que ninguém em casa compreendia. E eu senti o blues puxando devagar, como uma sombra querendo me abraçar. O escuro virava minha libertação. Baby, eu tinha medo, mas já não dá. O blues me chama e eu preciso aceitar. Sentei no bar só pra observar, mas o som me tomou, nem precisei tocar. A guitarra chorou, o piano gemeu, e naquele instante o futuro nasceu. Chamava de sombra, era só um reflexo da alma que assombra. Não era perdição, não era ruína, era só o caminho que sempre foi meu na vida. Quando eu toquei o primeiro acorde alto, foi como romper o medo, foi um salto. A culpa caiu, o peito abriu, e a sombra que eu temia me devolveu quem sou eu. O blues me chama, me toma, me guia, e eu deixo levar sem medo, sem franquia. mas o blues me acendeu, me fez renascer. Se alguém perguntar por que escolhi esse som, é porque no escuro eu encontrei meu dom. Agora eu toco sem esconder do mundo, porque o blues não é queda, é meu fundo. E se minha família quiser entender, é só olhar pra mim. Tô vivo, enfim. Ao me render.